Panorama Agrícola para 7 de abril de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de 7 de abril, segunda-feira, de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: de médico e de louco, todos temos um pouco. No programa de hoje, destaque para a campanha Saber, Sabor e Saúde no Extremo Oeste e informações da safra do feijão em Santa Catarina. Dica do dia. Na dica de hoje, confira alimentos que devem ser evitados por quem tem colesterol alto. A dica é do Ministério da Saúde. Evite bacon, chantilly, ovas de peixe, biscoitos amanteigados, doces cremosos, peles de aves, camarão, queijos amarelos, carnes vermelhas gordas, gema de ovos, sorvetes cremosos, creme de leite, lagosta e vísceras. Isso para quem tem colesterol alto. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje vai ao Extremo Oeste, a Guaraciaba, conversar com a extensionista social da IPAGRE, Graziele Paula Daltoek-Schnorr, que organiza, junto com a Secretaria de Saúde do município de Guaraciaba, a campanha Saber, Sabor e Saúde. Que campanha é essa, Graziele? Esta campanha, Mauro, ela abrange toda a questão do saber, sabor e saúde, dentro da Semana Mundial da Saúde, em comemoração ao dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde. Então, o município, EPAGRE, em parceria com o município de Guaraciaba, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, organizou uma semana toda de atividades voltadas justamente ao saber, sabor e saúde dentro da saúde. Então, teremos várias atividades nessa semana, Mauro. Na segunda-feira, terça, quarta, que envolve a semana, todas são atividades diferentes. Cada parceria teve suas ações voltadas aí. Quais são as ações que a IPAGRE está propondo e vai realizar? A EPAGRE estará realizando duas oficinas de produção de alimentos saudáveis. Com agricultores e professores na linha Ouro Verde, na escola estadual que tem na comunidade, e também aqui no, na sede do município, numa horta comunitária que há no bairro Santa Terezinha. Então, são duas oficinas de produção de alimentos saudáveis, que a gente estará realizando práticas para produção de alimentos. E também na quinta-feira do dia 10 de abril, a gente estará realizando uma oficina sobre plantas medicinais, explicando para o público como funciona o relógio biológico do corpo humano que tem as plantas medicinais, que a gente terá a exposição de plantas. As famílias dos agricultores em geral, Graziele, têm aderido bem a essas oficinas? Tem aderido muito bem, a gente está divulgando em todos os meios de comunicação no município, rádio, foi elaborado um folder que vai chegar a essas famílias através dos agentes comunitários de saúde. Então, está sendo bem divulgado e tem bastante aceitação. A gente conversa com as pessoas e elas pedem informações de horário certinho para estar participando. No caso da produção de alimentos saudáveis, uma boa prática que é desenvolvida em Guaraciaba, o que que você poderia descrever para o nosso ouvinte que pode ser útil para ele em qualquer município do estado de Santa Catarina? Olha, Mauro, na verdade nós procuramos divulgar a nível de região aqui, de município, ações que a pesquisa da EPAGRE desenvolve para facilitar a vida do nosso agricultor. Então, muitas das práticas que a gente desenvolve nesse dia são, digamos assim, pesquisadas pela pesquisa da EPAGRE e a gente divulga aqui no município. Uma delas, que facilita muito a vida do nosso agricultor, é o cultivo de cenoura com o jornal, na qual reduz muito a questão de mão de obra para o arranquio de plantas daninhas, para manutenção desses canteiros. Então, é uma prática que a gente está divulgando e facilita bastante a vida das agricultoras, principalmente, que estão cultivando cenoura, salsa, cebola em casa, né? Como se faz a cenoura com jornal? O plantio é feito com um canteiro preparado adequadamente, com adubo, adubação bem aerado. Coloca-se o jornal esticado por cima, uma folha simples de jornal, e sobre ela a gente coloca uma camada de 2 a 3 centímetros de substrato, na qual a gente desenha as linhas de plantio, né? O plantio em linhas da cenoura, com espaçamento de 20 centímetros entre cada uma, e é colocada sementes nessas linhas de plantio, em sulcos, são colocadas sementes, em torno de 20 a 30 sementes por metro corrido, tá? Então, depois é colocada novamente uma camadinha bem pequena de substrato para tapar a semente. A semente, detalhe também, uma tática que a gente trabalha é a questão de mantê-la na geladeira, que a germinação aumenta bastante, né? Então, a semente já é tratada, coloca-se no sulco, tapa, e depois é feita a irrigação, né? E a gente, na verdade, orienta também como fazer o pós-semeadura também, a irrigação por pelo menos 30 dias para que essa semente germine de forma adequada, né? Então, o raleio depois, se ficou muitas plantas, germinaram muitas, então a gente tem a orientação, faz a orientação de fazer o raleio, né? Para obter uma cenoura de melhor qualidade também, né? Nesse sentido. O porquê do jornal? O jornal, na verdade, ele acaba mantendo mais umidade no canteiro, propicia a germinação e também auxilia no controle de ervas daninhas. Por quê? Porque a raiz da cenoura ela tem capacidade de cima para baixo, furar o jornal e alcançar o canteiro, a terra do canteiro. E as plantas daninhas que estão sob o jornal não têm luminosidade e força para subir, atravessar o jornal. Então, você praticamente vai colher a cenoura sem precisar fazer o arranquio de plantas daninhas, né? Vai ajudar bastante nessa questão de controle de ervas daninhas. Correto. Conversamos com a extensionista social da IPAGRE em Guaraciaba, Graziele Chinor, sobre Dia Mundial da Saúde e a campanha Saber, Sabor e Saúde que a IPAGRE de Guaraciaba desenvolve no município. Graziele, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada igualmente a vocês e a todos que estão ouvindo o Panorama Agrícola. Informações do mercado agrícola. A safra 2013-2014 aqui em Santa Catarina de feijão deve chegar a 86.746 hectares plantados, com uma produção de 159.428 toneladas, o que representa um incremento de 8% na área e de 17,3% na produção em relação à safra anterior, segundo informação da economista Márcia Cunha Varasquim, da IPAGRE CEPA. Com exceção da região do meio-oeste catarinense, que é a maior produtora do estado, nas demais a primeira safra encontra-se totalmente colhida. As produtividades obtidas variaram em função da região e do período de plantio. No sul, por exemplo, foram superiores às do ano anterior, alcançando na região sul o rendimento médio de 1.074 quilos por hectare contra 724 no período anterior. Ao contrário, no Alto Vale, em função do excesso de chuvas no início do plantio e estiagem no final do ciclo, estima-se uma perda de 40% na safra do feijão. Na maior região produtora, o meio-oeste, com a colheita se desenrolando lentamente em função do clima chuvoso e úmido da última quinzena, 38% do feijão safra está colhido. Os produtores acreditam que a produtividade média deva ficar em torno de 1.800 quilos por hectare e que dificilmente serão obtidas lavouras com produtos extras. Na melhor das hipóteses, colherão feijão especial. O plantio da safrinha encontra-se também concluído e, assim como na primeira safra, as condições das lavouras variam para cada região. No Alto Vale, a estiagem prejudicou significativamente as lavouras, porque elas estavam em plena fase de desenvolvimento vegetativo. Já no oeste e no extremo oeste, as lavouras estão se desenvolvendo normalmente. E os preços do feijão continuam altos. Em Chapecó, o preço mais comum pago ao produtor para a saca de 60 quilos de feijão preto é de R$ 135,00 e a do feijão carioca, R$ 80,00. Há um mês, essa cotação era menor, de R$ 120,00 para o feijão preto e de R$ 75,00 para o feijão carioca. E há um ano, era de R$ 130,00 para o feijão preto e de R$ 153,00 para o carioca. Ou seja, enquanto o feijão preto valorizou, o carioca, em um ano, perdeu cerca de 48% do seu valor. Informações sobre a safra do feijão, da economista da Ipagre-Sepa, Márcia Cunha Varasquim. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.